fácil pra te esquecer. Como é que eu vou viver sem você? Não vai ser fácil pra te esquecer. Como é que eu vou viver sem você? A minha boca acostumada com você nas madrugadas, sem teus beijos vai enlouquecer. Teu olhar me envolvia, eram tantas fantasias, tantas formas de querer. Só restou uma saudade, esse amor, tantas vontades, tantos sonhos de prazer. E um lençol ficou marcado no seu corpo perfumado, o cheirinho de você. Não vai ser fácil pra te esquecer. Como é que eu vou viver sem você? Não vai ser fácil pra te esquecer. Como é que eu vou viver sem você? A minha boca acostumada com você nas madrugadas, sem teus beijos vai enlouquecer. Teu olhar me envolvia, eram tantas fantasias, tantas formas de querer. Só restou uma saudade desse amor, tantas vontades, tantos sonhos de prazer. E o lençol ficou marcado no seu corpo perfeito, você. E o lençol ficou marcado no seu corpo perfumado, o cheirinho de você. Não vai ser fácil pra